Eu tava aqui pensando, imaginando o seu cheiro, beijando a sua boca, pra te deixar louca. Sonhei com teu sorriso.